6258, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento variável com 02 nós. Autorizado pouso 90, 6258. Estabilizando 4062. Chame torre 118, decimal 612. 86. 1606, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, 606. Ok, via Índia vai reportar quando pronto, voo 1805. Salvador, Azul 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1 no 0. Aguarde e continua. Ocean é 6258 no sol, 52. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliet, Oxané 6258. Ativo, livrando a direita, prossegue Alfa, vai chamar para ingressar Juliet. 1643, ingressa Juliet até o portão 03. Juliet para o 3, o Gol no 643. Azul 4062 baixou e travou? Prático. Azul 4062 autorizado pouso, pista 1 no 0, vento variável com 03 nós. Teve pouso na BA, Azul 4062. Oi, Gol 1805, tá a ponta de espera da novela e pronto. Gente, mantém o ponto de espera, Gol 1805. Vai manter Gol 1805. Oxené 6258 vai ingressar Juliette até o portão 1-1. Pela Juliette, está livre ingresso 1-1, 6258, graças. Maceió 330 já aprovado, aguardando o cópia. Então 3152, a subida será a Fuca Transição Aru. Tem 330 Fuca Aru, aguardando o cópia. Tá 3152. Torre de Salvador, boa noite, Gol 9606, passando externo, baixado e travado. No 606, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ok. 4062 da Azul, no solo 55, libera a direita na Fox, na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04, Azul 4062. Librando a direita, prossegue táxi Alfa Kilo para remota 04, Azul 4062. Livre decolagem da 10, o vento variável com 03 nós, voo no 805. Para decolagem para voo no 805. Voo no 606, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós, voo no 606. 06. Voo no 805, decola de Salvador 57, chama agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, 805, boa noite. 805, boa noite, Silva 370. Sai da PUC, vigilância. 370, sai da PUC. No 606 no solo ao 58, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 05, voo no 606. Alfa e Juliette 05, no 606. Dan 3152, cópia. Autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. Controle 120, decimal 8, aciona o transponder 5173, dan 3152. Autorizado Maceió 330, pedestre 58, Orago, direto Maceió. Decolota no zero, curva esquerda após Puca, Aru. Transponder 5173, controle 208, dan 3152. Cotejamento correto, portão 10, chama pronto, pushback, seu nome 3152. Parada 3152. Salvador, muito boa noite, eu sou 3231, vai passar o GPR, mas já está com o Dan 3891, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso na pista 10, o vento variável com 02 nós, Dan 3891. Livre pouso, capitino 0, variável com 2, Dan 3891. 05, chame Recife 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. 3891, no solo 03, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Juliette até remota 14, TAM 3891. Alfa Juliette, remota 14, TAM 3891. Salvador, muito boa noite, UAB 5897, passa 220, terceiro 150 na proa de W, seguinte da Alfa. Boa noite, 5897, desça para 2000 pés, ajuste 10, 17, reporte quando estabilizado, UAB. 2017, reportará estabilizado, 97. Boa noite, 1896. 1896, identifique, desça 050 na chegada Mari. 050 Mari, 1896. Salvador, tá 3152 acionado, pronto para o táxi. Tá com 131 a bordo, autonomia de 1 hora e 55, alternando Aracaju. Autorizado táxi via pátio Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. Ajuste 10 no 7, voltando 3152. Pátio Índia, ponto de espera, vai reportar pronto, 317, tá 3152. Gol 1714 to Aracaju, flight level 230, red to copy. Gol 1714 clear to Aracaju, flight level 230, departure from runway 10 after departure turn left. Your departure will be Puka, Jammu, after Jammu direct to Aracaju. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk code is 5176, go 1714. Go 1714, the readback is correct, come back red for pushback and start gate 02. Espera no 0, pronto, tá 3152. Tá 3152, a linha e decola da pista 10, vento calmo, tá 3152. A linha decola no 0, tá 3152. Para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 1896. estabilizado no NS o 5897. Chame torre 118, decimal meia dúzia. 1862, obrigado, boa noite. Ó. Então 3152, decola os 18, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, boa noite, da 3152. Salvador, muito boa noite, Web 5897, passando estar embaixo da vaga. 3152, subou 330, vigilância. 330, da 3152. Filme ponto 5897, grato. Salvador, boa noite. O gol 1994, centro da Alfa. Autorização Maceió. 1994 Maceió, nível 350 já aprovado, aguardando o COB. Guardando no 994.